Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Necesito que me quieras, que me mires a los amanezca en mi camisa para quererte. Así como quiere Augusto Guerrero, Olga María y Daliana Michel. Uno de mis sueños me lo dijo todo, que Dios te iba a poner a mi lado para quererte, para enamorarme. A un millón de cuadras pude conocerte y sentí tu corazón latiendo fuerte. Era tu amor que llegaba en un tren que traía alegrías para quererte. Yo haría cualquier cosa por tenerte aquí en mis brazos, por arrancarte dos abrazos, por arrancarte un te quiero y llevarte a mi mundo a volar. Para quererte necesito que me quieras, que me digas que me sueñas. Para quererte necesito tu sonrisa y que el brillo de amanezca en mi camisa para quererte. What you mean? I've tried, but I can't hide.

6 days on the road and gonna make it home tonight. Let's go. Woo! que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con Jesucristo en mi vida. Guitarra, brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con Jesucristo en mi vida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con Jesucristo en mi vida. Vida que passa também, vejo meu passado ficando distante, e com ele eu vejo ficando meu bem. O ponteiro marca 80 por hora, estou na fronteira da mágoa e da dor. A saudade dela me matando aos poucos, lembro do seu corpo, fico quase louco e piso com raiva no acelerador. Curvas perigosas a todo instante me fazem ouvir cantar os pneus. O alerta ligado, como que dizendo, a vida não presta sem os beijos meus. A todo instante parece que vejo o seu lindo rosto no retrovisor. Chega madrugada, estou delirando, perdi a cabeça, estou quase voando, perdido na estrada, morrendo de amor.

feel like you're falling backwards, like you're slipping through the cracks. Like no one would even notice if you left this town and never came back. You walk outside and all you see is rain. You look inside and all you feel is pain. And you can't see it now, but down the road the sun is shining. And every cloud there's a silver lining. Just keep holding, just keep holding on. Every heartache makes you stronger, but it won't be much longer. You'll find love, you'll find peace, and the youth you're meant to be. I know right now that's not the way you feel, but one day you. Wake up every morning and ask yourself, what am I doing here anyway? With the weight of all those disappointments whispering in your ear, and you're just barely hanging by a thread. You wanna scream, but you're down. Your last breath, but you don't know it yet. But down the road the sun is shining, and every cloud there's a silver lining. Just keep holding, just keep holding on. Every heartache makes you stronger, but it won't be much longer. That's not the way you feel. One day you will find the strength to rise above. You will find just what you're made of. You're made of. Down the road the sun is shining, and every cloud there's a silver lining. Just keep holding, just keep holding on. Every heartache makes you stronger, but it won't be much longer. You'll find love, you'll find peace, and the you you're meant to be. I know right now that's not the way. O site da sua melhor sintonia, www.radioantenaweb.info. I know. took a country boy and gave his life a new twist. Love can't ever get better than this. I'm telling everyone you're at the top of my list. Love can't ever get better than this. I made a lot of money, but it didn't buy me dreams. Thought that I was rich, but I was only in between. You were someone, darling, that I couldn't resist. Oh, love can't ever get better than this. Love can't ever get better than this. Greatly fear you may let in that awful cold and storm. For since I left Plumtree down in good old Tennessee, she's the first time that I've been really warm. Yeah, those old northern lights, they have seen the queerest sights, well, the queerest sight that they did ever see. It was on the moonlit marge of that old Lake Lafarge, on the night that I cremated Sam McGee. On the night that I cremated Sam McGee. Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. O jazz é um dos poucos gêneros musicais que é escutado um pouco por todo o mundo. Uma vez por semana, Nuno Miguel apresenta Aqui Jazz, um programa de 30 minutos dedicado a este género de origem norte-americana. Deixe-se levar por este ritmo todas as quartas-feiras, às 21h30, no Canal 1. What is this thing called love? This funny thing called love? I turned on the radio to hear the country songs. I sat and drank another beer, then I sang along. As I sat and listened, I heard somebody say, I wonder where the yodelers are today. Remember the yodelers, yodelady, made our country music great, yodelady. Got our music on the move and set us on our way. I wonder where the yodelers are today. Old lady, yay, old lady. Old lady, yay, old lady. Old lady, oldie, old lady, yay. Old lady, old lady, old lady. Old lady. Country music great, yodelady. Got our music on the move and set us on our way. I wonder where the yodelers are today. Contrariado que gato de acabrinhos do céu. Depois que peguei serviço, tirei o pé da sarjeta, mas tinha que caprichar, porque a coisa tava preta. Meteu o peito e solto o pete, bem crente e acha as paletas, pra convencer os viventes de ganhar a tal gorjeta. É duro o milho seu sabugo é oco, quem não tem cola sacode, eu tô com o seu. Pra mim que vim de campanha, dizem que tenho talento, carregado de esperança e a melena solta o vento. Devo obedecer horários conforme regulamento, e me embrataram num rancho que se chama apartamento. E aí eu ando mais a todo que passeio de cobra, seu. Mas aguentei no osso do peito, era isto que eu queria, ser cantor bem afamado e levar pro povo alegria. Já tô até me acostumando com os gritos e a correria, e o boteco lá da esquina é o apelido é lancheria. Até eu ganhei o apelido já, diz que sou artista. Mas te garanto, Patrício, que eu sendo peão desse emprego, ando pisando macio, igual que piro no trevo. Não sou dono nem de mim, e já não tenho sossego, ando louco por cestear numa cama de pelego. E por mim é igual que o pinto não mame, se cria com farelo, seu. Lenço branco. Vou vir lá, vou sapecando por aí, seu. Canal 1. Sair do paraíso, ter que suportar, fingir estar feliz abrindo um falso sorriso, ou não. Você trancou a porta do seu coração, desfiz do meu encanto, trouxe solidão. E agora é muito tarde pra pedir abrigo. Eu já nem sei se você vale o que eu te dei. Se existe um preço pelo amor eu já paguei. Vai passar as noites lembrando nós dois, sabendo o quanto dói viver de solidão e o preço da desilusão. Tô dando a prova na letra que tudo se foi, e agora eu vivo o sonho que você sonhou. Você é o fruto que não madurou. É página virada no meu coração. Eu vou levar um tempo pra me acostumar, sair do paraíso e ter que suportar,

do seu.